Outro dia nós colocamos 2 jogos do Atlético seguidos. 2 ou 3, né? 2 ou 3, não me lembro. Foram 3 jogos seguidos. Né? Chegamos a colocar 3. É. Vendeu no jogo que ia ter, vendeu 40 mil ingressos. No outro vendeu 500 e no outro vendeu 100. Não funcionou. Não funciona, porque o que, que é isso? São aqueles 500, 100, que a fila demora, que atrapalha, que tem uma operação complicada. Então isso já foi tentado e foi um fracasso retumbante. Isso foi feito agora comigo. Eu falei, então põe aí 2, 3 ingressos para o cara não ter que enfrentar a fila. Uhum. Então esse passaporte é um negócio meio complicado.